DJ Black. Yeah, man. DJ Kamash. Black. You know my DJ Black. Pra próxima. DJ Black. Eu tô vivendo e vendo uma sombra do meu lado. Aquele que te inveja, aquele que não acompanha os meus passos. Larguei o crime bom, samara inteligente. Que vê o melhor da vida sempre andando pra frente. Já que MC é criminoso, vou assassinar sua mente, vou roubar seu coração. Pega o meu oitão que eu chamo de microfone. Enche de ideia, a palavra é a munição. Vou colocar meu colete da Lacoste pra me proteger de toda inveja. De todo o beco, monta uma quadrilha só com MC pesado. Pode ter certeza com assalto. Tu vai ter sucesso, vamos invadir sua casa pelo rádio, pela tela. Pode ser caralho, porra, até falando mal. Eu sei, tem bota preta que é fã, então vai passar a grana abaixo e te manda a sua cota na pipa. Meu brilho tá brilhando mais que a sua sirene. O meu carro tá correndo mais que o carro dá. Falar que foi que é crime pro governo é concorrente. Saber que o sonho do filho dele é ser um da gente. E o meu brilho tá brilhando mais que a sua sirene. O meu carro tá correndo mais que o carro dá. Falar que foi que é crime pro governo é concorrente. Saber que o sonho do filho dele é ser um da gente. Então manda minha cota pra cá. Que eu tô cansado de pé, que eu tô cansado de cantar. Vou dar um tempo, eu posso parar. Depois eu volto pro funk. Joga o tapete vermelho pra me passar. Eu vou ficar um tempo distante. Um passo na minha vida que eu tô cansado de inveja. Eu vou aproveitar pra gastar meus milhão bem longe. Tô só pedindo tempo pra minha vida repensar. A hora do descanso do gigante. É, diz a liberdade, tá foda a realidade. Vê que o mundo tá acabando, não tá com o Bolsonaro só lá. Cadê sua dignidade, velho soldado covarde. Que não foi sujeito homem, e muito menos foi de verdade. Diz a liberdade, tá foda a realidade. Vê que o mundo tá acabando, tá com o Bolsonaro só lá. Cadê sua dignidade, velho soldado covarde. Que não foi sujeito homem, e muito menos foi de verdade. E o meu brilho tá brilhando mais que a tua sirene. Meu carro tá correndo mais que calda. Falar que foi que é crime pro governo é concorrente. Certeza que o sonho do seu filho é ser um da gente. Certeza que o sonho do seu filho é ser um da gente. Igual, igualzinho. Certeza que o sonho do seu filho é ser um da gente. Pegou lá, esquece, mano. Quer acordar, acordou. Eu só vou vazar essa música, tá? Só vou vazar, não vou fazer clipe, não vou fazer mais porra nenhuma. Esquece, mano. Pode vazar essa aí. Essa é uma das últimas aí que eu vou dar um tempo. Vou dar um tempo, vou ficar quietinho. Esquece, depois eu volto. Tchau. Quem acordou, acordou. Quem não acordou? Esquece. Dá um salve no Negrete lá, mas ele soltar essa lá. Vai, vai. Vaza aí, Negrete. Esquece. Quem está de funk? Chama que tá tendo, fio. DJ Black. E aí, mano? DJ Black. E eu mandei, fio. DJ Black. Vamos pra próxima. DJ Black. Aproveita aí, pai.